bancada do Busquinha. Rumo, rumo. Para meu prefeito César. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por conta de uma amiga, de uma amiga. E agora eu vou ligar pra ela. A notícia é que ela tanto espera. Que ela tá livre feito um passarinho. E pra poder ficar contigo, baby, alô. Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido. Falou da lingerie que eu comprei pra ti. E tanto que te dei e te confiei, mas onde que eu errei? Sua Rocha, vai. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por conta de uma amiga, de uma amiga. E agora eu vou ligar pra ela. Da notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre feito um passarinho. E pra poder ficar contigo. Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido. Fui me trair. Fui me trair? Falou da lingerie, e que eu contei pra ti. E tá do que te dei, e te confiei. Mas onde que eu errei? Baby, alô. Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido. Não me traí. O ator está aqui. E quando ele sim, me falou da lingerie.